No coração do povo a sabedoria flui. Bezalel e Aholiabe com amor trabalham. Com mãos que se uniram, o sagrado se constrói. Cada cortina e tábua a glória se revela. Ó Senhor, teu santuário, onde a presença habitará, com oferta de adoração, nossos corações a te entregar. As cortinas de linho em cores a brilhar, querubins em obra esmerada. Moisés o chamado, a voz a ecoar. O povo se reúne, a fé renovada. Ó Senhor, teu santuário, onde a presença habitará, com oferta de adoração, nossos corações a te entregar. Com laçadas de esperança, unidas em amor, os colchetes de ouro, tua luz resplandeceu. Cada peça um testemunho de teu grande poder. Na obra do santuário, teu povo se fez um só ser. Ó Senhor, teu santuário, onde a presença habitará, com oferta de adoração, nossos corações a te entregar. Ao som da harmonia, as vozes vão subir, as bases de prata firmadas em ti. Tua glória nos envolve e juntos iremos. Na obra do santuário a ti nós pertencemos. Ó Senhor, teu santuário, onde a presença habitará, de adoração, nossos corações a te entregar. Ó Senhor, teu santuário, em nós a tua luz brilhará. Na obra do santuário, eternamente te adorará. Essas letras refletem a essência da construção do santuário, a unidade do povo e a entrega a Deus, inspiradas nos textos bíblicos citados, numa forma poética e cantável. Presença habitará, com oferta de adoração, nossos corações a te entregar.